Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mantenha sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Deus, nós queremos te dar graças, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que esta palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de duplo fio, está colocada diante de nós nessa noite para um propósito específico que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu tens algo para falar aos nossos corações. Sendo assim, Senhor, queremos declarar que estamos com as nossas mentes, os nossos corações abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Pai querido, que o Teu Santo Espírito esteja agindo livremente em nossas vidas, em nossos corações, Senhor, tratando, ensinando, revelando, mostrando, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. Deus querido, opera no meio da Tua igreja, Senhor. Eu quero declarar a minha total dependência de Ti, Senhor. Dizer que sem Ti nada sou, sem Ti nada posso fazer, ó Pai. Mas, Senhor, sabemos também que em Ti somos mais do que vencedores. Pai querido, opera, Senhor, no meio da Tua igreja. Que a Tua palavra traga vida, que a Tua palavra traga esclarecimento, que a Tua palavra traga restauração para todos aqueles que aqui estão. Fica conosco, Pai. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. A palavra que eu trago nesta noite, da parte de Deus para as nossas vidas, é justamente para aquele servo de Deus, aquele filho do nosso paizinho querido, que está passando pela afronta de Satanás. Nós sabemos que na vida cristã, nós vivemos vários momentos de lutas, vivemos momentos de provações, vivemos momentos em que nós começamos a pensar e a questionar e a perguntar para Deus por que isso está acontecendo. Mas, dentre todas essas lutas e provações, nós podemos identificar algumas. Estou falando daquele servo de Deus que tem buscado, tem tentado viver uma vida em santidade, tem andado nos caminhos do Senhor, tem estado com compromisso com Deus e com a igreja, e mesmo seguindo a direção, seguindo a palavra de Deus, e mesmo seguindo aquilo que Deus tem dado como orientação para a vida dele, através da palavra, através dos seus pastores, ele continua passando por lutas e provações. Existe um tipo de luta, existe um tipo de provação, que é o que nós chamamos, que nós denominamos de deserto. O momento em que o Senhor nos leva para uma região árida da nossa vida. O momento em que o Senhor nos leva para vivermos fases de sequidão, onde nós não encontramos recursos, nem materiais, nem espirituais, e parece que tudo está seco, nada produz, mas na verdade nós sabemos que esse deserto, muitas vezes é o Senhor que nos leva para Ele para tratar as nossas vidas, como aconteceu com o povo de Israel. Precisou que passassem pelo deserto, para ali no deserto serem tratados, serem transformados, para ali no deserto conhecerem o seu Deus. Mas deserto é lugar de tratamento íntimo de Deus com o seu filho. Mas não é essa, não é esse tipo de luta, não é esse tipo de provação que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar nessa noite a respeito do processo de peneiração. Eu quero falar a respeito da peneira que muitas vezes o Senhor permite que Satanás nos coloque nessa peneira. O texto que nós vemos o Senhor Jesus avisando para Pedro que Satanás o havia reclamado para peneirá-lo como trigo. Interessante que o Senhor dá esse aviso no versículo 31: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E no versículo 32, o Senhor Jesus diz qual foi a resposta dele. O Senhor Jesus diz qual foi a atitude dele diante dessa reclamação, ou seja, desse pedido de Satanás. No versículo 32, Jesus diz: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Que coisa interessante. Jesus não falou: Eu, porém, não deixei. Não. Ele falou: Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé permaneça, para que a sua fé não desfaleça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Eu deixei, eu garanti, vai acontecer. Vai acontecer. Você vai ser peneirado, Pedro. Você vai ser peneirado como um trigo. Para nós entendermos bem o que está acontecendo aqui, é importante nós buscarmos o contexto de tudo isso que nós estamos falando. Era a noite que antecedia a morte de Jesus. Jesus estava vivendo um momento de comunhão íntima com seus discípulos. Eles prepararam a ceia, era a Páscoa, e o Senhor estava ali tomando a última ceia com eles. O Senhor já havia partido o pão, já havia distribuído o cálice, já tinha falado a respeito daquilo que haveria de acontecer com ele. E uma das coisas interessantes que acontece nessa ceia, nesse momento de comunhão do Senhor Jesus com seus discípulos, é que depois de cear, enquanto estavam ali naquele momento de comunhão, o Senhor Jesus faz uma revelação forte. No final da refeição, ele diz solenemente: A mão do que me trai está comigo à mesa. Que coisa interessante. Um momento íntimo, um momento de comunhão, um momento de despedida. No dia seguinte, lá dentro de algumas horas, Jesus seria preso, e no dia seguinte ele morreria lá na cruz. Mas o Senhor Jesus fez questão de dizer que a mão do que o traía estava com ele à mesa. Que verdade horrível para ser revelada justamente nesse momento de tanta intimidade. Satanás tinha entrado na vida de Judas. A palavra de Deus diz que Judas, ele, durante toda a sua vida, ele demonstrava indícios de que o seu coração não era um coração sincero diante de Deus. Demonstrava indícios de que ele roubava a tesouraria dos discípulos. Mostrava que a cobiça estava no seu coração. E por fim, agora, nos últimos momentos do ministério de Jesus aqui na terra, a palavra de Deus mostra que Satanás havia dominado a mente, o corpo daquele homem chamado Judas Iscariotes, e ele estava ali na mesa com Jesus, vivendo aquele momento de comunhão, vivendo aquele momento de intimidade com Jesus, mas já sendo dominado por Satanás. E acontece uma coisa muito interessante, que Jesus, nesse evangelho, mas em outro evangelho, relata o detalhe que ele pega um pedaço de pão, molha no vinho e entrega nas mãos de Judas. Aquilo ali simbolizava exatamente o que ele faria no outro dia: entregava o seu corpo para ser destruído, para ser rasgado, o seu sangue para ser derramado por nós. Era um momento de profunda comunhão e revelação do que Deus iria fazer. E nesse momento de profunda comunhão, de profunda revelação, nesse momento em que as coisas no reino espiritual estavam se definindo, o inimigo, Satanás, o inimigo de nossas almas, ele sabia que o reino de Deus estava por vir. Ele sabia que se Jesus fosse até aquela cruz e morresse no lugar de toda a humanidade, seria garantido para cada um de nós a salvação. Ele já havia conseguido tomar um dos discípulos. Ele já havia conseguido roubar o coração, a mente de um deles, que era Judas. E sabendo isso, nós podemos imaginar que Satanás resolve procurar o próximo. Podemos imaginar que ele pensou: vou entrar aqui nessa conversa, vou entrar aqui nesse meio, vou me sentar aqui junto com eles, uma vez que ele já estava no corpo, ou seja, se apoderando do corpo de Judas, e vou trazer aqui a confusão para tragar mais alguém. E aí acontece algo muito interessante nesse mesmo capítulo de Lucas, no capítulo 22, que nós lemos, no versículo 24, nós vemos que o Senhor Jesus, ele tinha acabado de dizer que o traidor estava à mesa e que o traidor iria fazer mesmo o que deveria ele fazer, que era a traição, e que Jesus iria seguir o caminho dele, que era a morte. E nesse momento, quando Jesus fala a respeito da sua morte, a palavra de Deus diz no versículo 24: houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Você consegue imaginar isso? Nesse momento de íntima comunhão, nesse momento de revelação de Deus, dos propósitos de Deus, o que os discípulos estavam fazendo? Discutindo entre eles para saber qual que era o maior. Sabe por quê? Porque no outro dia Jesus morreria. E eles queriam saber quem seria o líder. Estavam discutindo cargo, estavam discutindo posição, estavam olhando para os seus próprios interesses. Não entendiam o que estava acontecendo no mundo espiritual. Esse foi o prato que Satanás queria. Esse foi a influência que o inimigo precisava lançar. E agora eu creio que Satanás já estava determinado qual vai ser o próximo. É um desses. Já estão se contaminando, já estão buscando posição, já estão discutindo os seus próprios interesses. E de repente, eu imagino, conjecturando aqui, eu imagino que Satanás olhou para Pedro e lembrou: Jesus o chamou de pedra, e falou que sobre a pedra da declaração que Pedro fez, declarando a divindade de Jesus, que Jesus era o Messias, sobre essa pedra, sobre essa declaração de Pedro, seria edificada a igreja do Senhor. Eu fico imaginando, Satanás, ao lembrar disso, ele pensou: se eu derrubo esse, eu derrubo a igreja. Se eu consigo roubar a fé desse, eu roubo a fé de toda a igreja. Porque foi debaixo dessa declaração que a igreja foi profetizada por Jesus. E eu imagino que Satanás tomou uma decisão, escolheu qual seria o próximo. É Pedro. É Pedro. E Jesus disse, Jesus estava no meio da conversa, falando, chamando a atenção deles a respeito de não procurarem seus próprios interesses, não discutirem a respeito de quem era que seria o maior. E depois Jesus começa a fazer uma revelação poderosa, começa a dizer para eles: olha, o Pai me entregou um reino, e esse reino eu passo para vocês, e vocês estarão comigo lá no céu. Vocês podem ler isso nos versículos 29, 30. E lá no céu vocês vão sentar sobre 12 tronos e vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. E nesse momento, quando o Senhor Jesus acaba de fazer essa revelação gloriosa do que seria o futuro dos discípulos, daqueles homens que estavam ali, essa revelação que garantiria a salvação deles, que garantiria que eles teriam uma posição de destaque lá no céu. Na mesma hora, Jesus interrompe o discurso e fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Irmãos, nós conhecemos a história de Jó. Jó era servo de Deus, era homem íntegro, era homem temente a Deus, mas Satanás se apresentou diante de Deus para quê? Para pedir autorização para tocar na vida de Jó. A palavra de Deus diz que Satanás não podia tocar sem a autorização de Deus. Por isso ele se apresentou diante de Deus para dizer para Deus: me deixa tocar que ele vai cair, me deixa tocar que ele vai deixar de te servir. E a palavra de Deus diz que Deus permitiu, Deus autorizou Satanás a tocar em Jó. Deus deu um limite. Ele poderia ir até um certo ponto. A vida de Jó deveria ser preservada. Mas todos os bens, a família, a saúde, tudo mais poderia ser tocado e foi. E essa é uma realidade que nós precisamos entender. O servo de Deus, o servo fiel, aquele que anda nos caminhos do Senhor com retidão no seu coração, ele só é tocado pelo inimigo quando o Senhor permite. Nós temos a proteção de Deus nas nossas vidas. A menos que nós estejamos dando legalidade ao inimigo através do pecado, aí ele tem direito legal, como diz lá em Efésios 4, aí ele tem direito legal para tocar nas nossas vidas. Mas se nós não estivermos, se os nossos pecados estiverem passando por 1 João 1:9, ou seja, se estivermos confessando os nossos pecados e nos arrependemos dos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E dessa forma nos garante a vitória, dessa forma nos garante a proteção. Mas existem momentos que, mesmo tendo os nossos pecados perdoados, mesmo tendo o sangue de Jesus lavado e nos redimido de todos os nossos pecados, existem momentos que o Senhor permite a peneira de Satanás. O próprio Satanás vai diante do Senhor pedir isso, essa autorização. Eu imagino que ali, enquanto Jesus falava, enquanto eles comiam, enquanto eles conversavam, enquanto eles discutiam quem era o maior, no mundo espiritual, estava havendo um diálogo entre Satanás e o próprio Senhor Jesus. Satanás estava dizendo para Jesus: olha, eu quero autorização para tocar em Pedro. Eu quero autorização para peneirar Pedro como peneira o trigo. O Senhor disse que ele vai ser, que é sobre a declaração dele que será construída a igreja. Em outras palavras, ele será o líder. Podemos imaginar, podemos conjecturar isso. Satanás colocou em dúvida o projeto de Deus, o chamado de Deus na vida de Pedro. E diante de Jesus ele reclama esse direito. Ele pede essa autorização para testar Pedro, para peneirar Pedro. Eu fico imaginando Satanás dizendo para Jesus: me permita peneirá-lo, que tu verás que ele não permanecerá firme. Que no fundo, no fundo, ele não é pedra, não é rocha, mas é areia. Não tem firmeza. E o interessante, o mais interessante de tudo isso, é que o Senhor permitiu. O Senhor permitiu. E aí vem uma primeira pergunta que eu quero tentar encontrar a resposta nessa noite. Por que isso é necessário? Para que isso precisa acontecer? Irmãos, preste atenção. Pedro era um homem de temperamento forte. Pedro era um homem que tinha uma postura de coragem, de destemor. Pedro era aquele que, quando Jesus andou sobre as águas, ele falou: Senhor, me chama, me manda aí contigo. E ele pulou do barco e andou sobre as águas. Pedro era aquele que sempre tomava a frente, tinha todo o perfil para liderar. Mas, na verdade, Pedro precisava conhecer quem era Deus e quem era a capacidade que estava na vida dele. Veja a resposta que Pedro deu quando Jesus o avisa que ele seria peneirado. Lá, está lá no versículo 33, ele porém respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Esse é o Pedro, né? Ele acabou de ser avisado que vai ser peneirado, que vai ser afrontado, que vai entrar numa situação de fúria de Satanás contra a vida dele, e ele fala: não, estou pronto, estou pronto, vou contigo até na cruz, vou contigo até na morte. Ele até tinha motivos para dizer isso. Jesus tinha acabado de dizer que ele seria um daqueles que sentaria nos 12 tronos. Você já pensou se Jesus acaba de falar isso para você? Você ia ficar, no mínimo, feliz, né? E isso tu fala o peito, não ia? Se Jesus fala para você: ó, tem um trono preparado para você, lá no céu você vai sentar nesse trono e vai reinar sobre uma das tribos de Israel. Pedro até tinha motivos para declarar isso, mas ele tinha que entender que, na verdade, ele não era nada sem Deus. Muitos de nós temos promessas nas nossas vidas. Muitos de nós temos um chamado de Deus. E Deus começa a nos preparar e a nos conduzir para esse chamado, para essa promessa. Muitos de nós começamos a ser usados por Deus. Começamos a ter momentos de intimidade com Deus. Começamos a ouvir a voz de Deus. Começamos a entender as promessas de Deus para as nossas vidas. Muitos de nós começamos a ter experiências profundas com Deus. E dentro dessas experiências nós imaginamos: eu vou até o fim. Eu vou até a cruz. Eu vou até a morte, se for preciso. Eu tenho uma promessa. Essa promessa vai se cumprir. A vitória é certa, sim, realmente a vitória é certa. Mas para que a promessa se cumpra, para que a vitória chegue, eu preciso ser capacitado para ela. Eu preciso ser preparado para ela. A minha vida, as minhas mãos precisam ser adestradas para a guerra. E muitas vezes esse adestramento significa passar por afronta de Satanás, passar pela peneira de trigo. Eu fico imaginando quando Pedro falou isso: não, Senhor, eu estou pronto. Ele indiretamente estava negando, ele estava retrucando, recusando aquela palavra. Não, Senhor, eu estou bem, acabei de receber uma promessa maravilhosa. O Senhor não vai deixar que isso aconteça, né? Mas não foi bem assim, ele deixou. Vamos entender um pouquinho o que é essa peneira do trigo? Se a gente for pesquisar, quando Jesus fala vai ser peneirado como trigo, ele não precisou entrar em detalhes, porque naquela época Israel era uma sociedade agrária, eles viviam disso, cada um ali crescia vendo o trigo ser peneirado. Hoje para nós é mais difícil nós entendermos, porque nós não estamos acostumados, e hoje isso é feito por máquinas. Mas naquela época como que era feito isso? O trigo era colhido, né? As suas espigas, as suas hastes, né? aquelas hastes com as suas espigas eram trazidas para um lugar, uma eira, era chamado de eira, e lá naquela eira uma grande quantidade era colocada sobre uma peça de madeira que tinha pelo menos um metro e trinta de largura, ou seja, um quadrado de pelo menos um metro e trinta por 1,30 m. E ali ele tinha os furos, os crivos, e aquele trigo era batido em cima daquela peneira. E batido ali o trigo, separava-se a palha, separava-se as hastes, os galhos, e o joio também, que é uma imitação de trigo, mas não é trigo, também se separava por ele ser mais leve do que o trigo. Então, quando isso era batido e era sacudido e era chacoalhado em cima daquela peneira, normalmente as eiras eram construídas em lugares altos onde tinha uma corrente de vento forte. Depois de bater bastante, eles levantavam e jogavam e sacudiam aquela peneira para o alto, que o vento fazia com que a palha, as hastes e o joio fosse jogado no chão, e só mesmo o trigo verdadeiro permanecia. O que nós entendemos com isso? Que a peneiração do trigo é, obviamente, o quê? Um processo de purificação que separa o que é mal, o que é inútil, do que é bom, do que é frutífero. E aí nós começamos a entender o porquê que muitas vezes o Senhor nos permite passar pela peneira com o trigo. Porque precisamos passar por esse processo de purificação, de preparação para sermos consumidos na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Satanás achou que Pedro não seria capaz de passar pela peneira, mas a palavra de Deus diz que o Senhor intercedeu por ele. Na verdade, o Senhor Jesus sabia que ele aguentaria o tranco, aguentaria as batidas daquela peneira, aguentaria as sacudidas daquela peneira, aguentaria ser peneirado. Por quê? Nós podemos crer que o Senhor Jesus sabia que ele aguentaria esse processo, pelo que o Senhor Jesus disse no versículo 32, depois de dizer que havia rogado, que havia intercedido por ele, para que a fé dele não desfalecesse, o Senhor Jesus diz: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Satanás achava que Pedro não aguentaria. Satanás achava que Pedro se entregaria e nunca mais se levantaria. Nunca mais a igreja seria construída sobre a declaração de Pedro. Mas o Senhor sabia que ele ia se converter. Que através daquele processo da peneiração, ele ia se converter. Ele ia ser transformado. Ele ia ser mudado. Se nós olharmos lá no original, lá no grego, nós vamos ver que essa expressão, quando te converteres, pode ser traduzida também, quando voltares. Ajuda os seus irmãos. Meus irmãos, todos nós passamos pela afronta do inimigo. Todos nós passamos pela fúria de Satanás. Mas muitas vezes nós não entendemos que estamos sendo peneirados, que estamos sendo preparados. E muitas vezes nos colocamos em murmuração, muitas vezes nos colocamos em questionamentos, muitas vezes nos colocamos até em rebeldia, por vermos a afronta de Satanás nas nossas vidas, e não nos submetemos, na verdade, ao tratamento de Deus, ao processo de peneiração que Deus quer fazer na nossa vida, para nos capacitar, para separar o joio do trigo, para tirar o que não presta, para nos tornar hábeis, frutíferos para a obra dele. Precisamos entender aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Talvez aqui entre nós sejam pessoas que estejam enfrentando questões graves em suas vidas. Talvez você esteja enfrentando abalos que você não encontra explicação. Talvez você esteja sendo virado de cabeça para baixo, sendo torcido, se achando, né, como que jogado de um lado para o outro. E você fica perguntando: o que eu fiz de errado? Onde está o meu erro? Qual o mal que eu cometi? Mas eu quero te dizer, meu irmão, que muitas vezes o Senhor está permitindo que você seja peneirado. E essa permissão de Deus é porque Deus tem um projeto grandioso para a sua vida. Tal como Deus tinha promessas grandiosas e um projeto grandioso para a vida de Pedro, se você está passando pela peneira como trigo, saiba que Deus tem grandes coisas para fazer. O diabo toca até onde Deus permite. Foi o que aconteceu com Jó. Até onde Deus conhece o seu limite. Até onde Deus sabe onde vai a sua fé. Agora, uma coisa é certa: se o inimigo está te reclamando para peneirar, é porque ele sabe dos projetos e dos planos de Deus na sua vida. É porque ele sabe que se você continuar firme, você será grandemente abençoado e usado nas mãos do Senhor. Então, por isso, ele vai tentar de todas as formas, através dessa peneira, te jogar para baixo, te tirar dos caminhos do Senhor. E são exatamente esses que talvez já estejam sendo usados até por Deus, talvez já estejam até tendo momentos de intimidade com Deus, como Pedro teve, talvez já tenham até experimentado milagres, andado sobre as águas, visto coisas gloriosas na presença de Deus. São exatamente esses que Satanás quer peneirar. E nós precisamos entender que Deus nunca perde o controle da situação. Pedro foi escolhido para edificar a igreja do Senhor. E eu tenho certeza, meu irmão, que através da sua vida, através dos planos de Deus na sua vida, a igreja será edificada. Através da sua instrumentalidade, a igreja será abençoada. Precisamos entender que muitas vezes estamos em batalha espiritual, mas outras vezes estamos em peneira. É diferente. Se nós olharmos os versículos seguintes, versículos 35, 36, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo para eles: olha, quem não tem espada, vende a sua capa e compre uma, porque o inimigo está chegando. Ou seja, Jesus estava dizendo: até hoje eu estive com vocês, até agora eu protegi, mas de hoje em diante vocês entrarão em batalha, vocês precisarão usar as espadas, vocês precisarão usar dos recursos, as armas de guerra que eu tenho dado para vocês. O Senhor Jesus deixa claro que eles entrariam em guerra, que entrariam em batalha, que eles precisariam ter armas. Mas quando nós estamos em batalha, nós estamos armados, nós estamos preparados, nós estamos capacitados pelo Senhor. Agora, quando nós estamos sendo peneirados, é diferente. Nós estamos indefesos, nós estamos sendo afrontados, nós estamos sendo envergonhados. E é nesse momento que quem cuida de nós é o Senhor. Quem guerreia não somos nós, é o Senhor que guerreia por nós. Por isso Jesus falou: eu intercedi por você, Pedro. E eu sei que você vai voltar. Eu sei que você vai se converter. Porque não era ele que ia lutar. Interessante que dentro de mais alguns minutos chega o traidor. Chega Judas com soldados para prender Jesus. Pedro, mais que prontamente, eles já tinham visto que tinha espada ali, pega uma das espadas e parte para cima de um dos soldados e corta a orelha do soldado. Jesus fala: para, basta, para com isso. Toca na orelha do soldado, cura a orelha do soldado. Pedro não entendeu. Não era essa batalha que o Senhor estava falando. Não era a batalha física, não era a guerra física, mas era a guerra espiritual. Não era aquela espada, mas era a espada da palavra. Até aquele momento Pedro ainda não tinha sido peneirado. A peneiração dele começaria dentro de instantes. Vem um segundo grupo de soldados e prende Jesus. Jesus é preso, é levado para um determinado lugar onde ele seria julgado pelos homens, e Pedro segue Jesus de longe. Quando ele chega lá no pátio do sumo sacerdote, onde Jesus seria julgado, Pedro vê alguém se aquentando numa fogueira e ele se aproxima daquele grupo. Nesse momento, quando Jesus diz para Pedro que ele havia dito para Pedro que ele seria peneirado, e ele disse que não, que ele estava pronto, Jesus diz para ele: olha, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Jesus não só disse que ele seria peneirado, mas disse como ele seria peneirado. E agora Pedro está sentado à beira de uma fogueira, os soldados estão debochando de Jesus, estão judiando de Jesus, enquanto ele aguarda o julgamento. E alguém, uma criada, chega e fala: você é um dos seguidores dele, não é? Pedro fala: não, não sou não. Que coisa, né? Vem uma segunda pessoa e fala: não, você anda com ele, você conhece esse homem chamado Jesus. Pedro fala: homem, eu não conheço esse Jesus. Passa mais uma hora e outra pessoa chega e fala: não, você fala com um deles, você é um deles. E a Bíblia diz que Pedro mais uma vez nega, diz: não, eu não sou, eu não conheço. E no outro evangelho diz que Pedro ainda começa a praguejar. Só que nesse momento o galo canta. Quando ele falava ainda, quando ele praguejava, o galo canta. Quando o galo canta, ele olha para Jesus. E Jesus está olhando para ele. A palavra de Deus diz que nesse momento Pedro sente o que fez. Sai dali do meio daquele povo chorando amargamente. Esse olhar de Jesus, eu creio que não foi um olhar de reprovação, Eu creio que não foi um olhar de acusação, mas na verdade foi um olhar de misericórdia, até mesmo porque o Senhor já tinha avisado para ele, não precisava acusá-lo. Eu creio que na verdade era um olhar que Jesus dizia para ele: Pedro, eu te avisei, Pedro, eu te avisei que você ia ser venerado, mas fica firme, suporta, você vai vencer, você vai ser restaurado, não fuja da sua posição, não saia da sua posição. Mas eu creio que nesse momento muita coisa deve ter passado pela mente de Pedro. Quando nós estamos sendo peneirados, Satanás injeta nas nossas mentes todo tipo de coisa ruim que ele tem lá no seu arsenal. Ele nos faz imaginar que todas as coisas horríveis que estão acontecendo são frutos da nossa própria maldade. Nós não entendemos que, por mais que a maldade esteja em nós, muitas vezes precisamos passar pela peneira para vencermos essa maldade, para conhecermos essa maldade e para sermos capazes de ajudar também aqueles que passarão por situações parecidas. E é esse o exato motivo pelo qual Deus permite que sejamos peneirados. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 7, diz assim: Bendito seja o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós somos consolados para consolar. Nós somos atribulados para podermos ajudar aqueles que estão sendo atribulados. Ou seja, é por isso que o Senhor permite a peneira, para nós ajudarmos o nosso irmão. Por isso o Senhor Jesus disse para ele: Pedro, quando você sair dessa, quando você voltar, quando você se converter, usa isso para ajudar os seus irmãos. O Senhor, através da peneira, está nos capacitando para que outro não caia, não passe pela mesma peneira que nós passamos. Deus permite que os seus servos passem por águas profundas, suportando crises que não compreendem, para que sejamos testemunhos e consolação para outras pessoas. Dessa maneira, o cristão que é peneirado, ele ajuda a reconstruir a igreja, a casa do Senhor. Como Pedro, que foi separado para construir a igreja, mas por isso foi preciso passar pela peneira. Quando nós passamos pela peneira, também é para fazermos essa reconstrução. E uma coisa interessante que nós precisamos ver aqui é que a tentação de Pedro, a peneiração de Pedro, não teve nada a ver com tentações carnais. Não sei se os irmãos notaram isso. Não foi cobiça, não foi lascívia, não foi ambição, não foi nada disso. O ataque de Satanás foi preparado para questionar o chamado de Deus na vida dele. a promessa de Deus na vida dele. Na verdade, Satanás queria que Pedro ficasse convencido de que não era merecedor da promessa de Jesus na sua vida, de estar no céu, de receber um dos 12 tronos, de pastorear a igreja, de ser um ganhador de almas, de ser um pescador de homens. E eu creio que durante algum tempo isso passou de forma muito forte na mente de Pedro. Eu fico imaginando as mentiras que Satanás gritou na mente desse homem que agora estava caído, estava falido, estava decepcionado, estava amargurado. Eu fico imaginando Satanás chegando para ele e falando: aí, Jesus disse que você é pedra, mas não é nada. Você é areia, você é fraco. Jesus disse que você, sobre a sua palavra, ele construiria a igreja. Que dê. Sua palavra caiu por terra. Você errou. Você pecou. Você foi fraco. Aquela promessa dos tronos, esquece. Acabou. Não é mais para você. Quantas mentiras Satanás tem gritado no seu ouvido. Quando você sucumbe às afrontas de Satanás, quando você passa pela peneira do trigo. Mas graças a Deus, isso é mentira de Satanás. Pelo contrário, Pedro estava sendo capacitado, Pedro estava sendo treinado, Pedro estava sendo fortalecido. Ah, mas Deus usa o pecado para fortalecer? Não, mas Deus nos faz, permite que nós sejamos tentados, passemos pela peneira para nos fazer conhecer quem nós somos, para nos fazer depender só dele. Pedro mais tarde poderia dizer: eu sei o que é estar no fundo do poço, eu sei o que é estar na profunda depressão, eu sei o que é ser jogado na peneira de um lado para o outro, mas eu fiquei de pé, o Senhor me levantou. Aleluia. Uma das cenas mais bonitas dos evangelhos se encontra lá no capítulo 21 de João. Evangelho de João, capítulo 21. Nós encontramos o tratamento de Jesus, a restauração de Pedro. Jesus já estava ressurreto. Jesus já tinha estado duas vezes com os discípulos. Pedro estava presente, mas Jesus não falou nada com Pedro. Jesus não tratou de Pedro. Já era a terceira semana depois da morte e ressurreição de Jesus. E agora, Pedro toma uma decisão. Com ele havia mais 6 discípulos, um total de 7. Pedro decide, está lá em João 21:3. Pedro diz: eu vou pescar. Pedro era pescador, há 3 anos atrás, antes de ser chamado por Jesus para ser um discípulo. Pedro agora estava voltando. Pedro agora, devido à sua queda, devido à sua decepção, devido a ter passado pela peneira, não ter entendido a peneira, ele agora tinha decidido: vou voltar a ser o que eu era. Ele já tinha aberto mão de todos os planos, de todos os projetos, de todos os sonhos, e agora decide voltar para a pesca. E é nesse momento que Jesus vai até a praia para tratar especificamente de Pedro. Pedro, ele, em outras palavras, quando ele volta a pescar, ele está dizendo: olha, eu não sirvo mais para ser um líder espiritual, como Jesus disse que eu seria. Eu não sirvo mais para ser um pastor de ovelhas, eu não sirvo mais para ser um pescador de homens. O que eu sirvo é para ser o que eu sempre fui, um pescador, só um pescador. E ele vai com aqueles demais discípulos e tenta pescar. Passa a noite toda tentando pescar e nada pega. Quando estava de madrugada, ao amanhecer, eles olham um vulto na praia. E esse vulto na praia grita para eles e diz: lança a rede para o outro lado. E quando eles fazem isso, obedecem a esse vulto, essa voz que vinha da praia, eles puxam a rede com 153 grandes peixes. Quando eles estão puxando a rede para a praia, ainda no barco, Pedro reconhece que era Jesus. Os discípulos reconhecem que era Jesus. E quando Pedro reconhece que é Jesus, ele pula na água e vai a nado até a praia. Interessante que quando ele chega na praia, Jesus está com a fogueira acesa, assando pão e peixe. Que coisa, né? Nós começamos a história aqui em uma refeição, não foi? Lá na Santa Ceia, em um momento de comunhão entre Jesus e os seus discípulos. Agora Jesus está novamente servindo uma refeição para eles. Novamente um momento de comunhão. Quando nós comemos com alguém, nós temos comunhão com essa pessoa. E Jesus está preparando o ambiente ali justamente para restaurar a vida de Pedro. E quando eles chegam na praia, está lá no versículo 12 do capítulo 21 de João, Jesus diz: vinde, comei. O Senhor serve os discípulos. O Senhor cria aquele momento de comunhão. E enquanto eles estão comendo, o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele: apascenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas mais do que a esses homens? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele: apascenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E a palavra de Deus diz que Pedro se entristeceu muito nessa terceira vez. E diz para Jesus: Jesus, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus, pela terceira vez, diz para ele: Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Quando nós vamos buscar lá no original grego, nós vamos entender por que nessa terceira vez ele entristeceu-se tanto. Quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Jesus usa a palavra no grego ágape, que é o amor perfeito, que é o amor de Deus para nós, e é o amor que nós deveríamos ter para Deus. O amor perfeito é o amor ágape. Como deve ser o nosso amor por Deus e como é o dele por nós. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas com amor ágape? Pedro responde: eu te amo. Só que ele usa a palavra no grego philia, que significa o amor de irmão, o amor de amigo, o amor humano. Ele reconhece que não amava a Jesus como deveria amar. Na segunda vez, Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Usando ágape. Tu me amas com amor ágape, com amor perfeito, com amor que você deve me amar? E Pedro responde pela segunda vez: eu te amo com amor filho, com amor humano, com amor falho, com amor errado, com amor que muitas vezes busca os seus próprios interesses. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Só que nessa terceira vez, Jesus usa a palavra filha. Em outras palavras, Jesus fala: é, Pedro, tu me amas com amor imperfeito, não é, Pedro? E aí Pedro se entristece e diz: Senhor, tu sabes disso, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que o meu amor é perfeito por ti. Em todas essas três vezes, mesmo ele declarando que o seu amor era imperfeito para Jesus, o que Jesus disse para ele? Apascenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, Pedro, eu sei que você é imperfeito. Pedro, eu sei das suas fraquezas. Pedro, eu sei que você precisa da minha ajuda. Que se eu distanciar meu amor de você, você cai. O que te mantém de pé é a força que eu te dou. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. Mas mesmo sabendo da sua imperfeição, Pedro, eu tenho um chamado para você. Mesmo você tendo passado pela peneira, mesmo você tendo sido reprovado nessa peneira, Pedro, nessa peneira era para cair só o Judas, era para cair só a palha, só o graveto, só o joio. Mas Pedro, você caiu também, Pedro. Mas eu sei que você é trigo, eu sei que você é frutífero. Eu vim aqui para te levantar. Aleluia. Eu vim aqui para te colocar de pé novamente. Jesus não estava perguntando a respeito do amor de Pedro para saber se Pedro amava ele ou não. Jesus já sabia. Jesus já sabia qual era o amor de Pedro. Pedro é que precisava conhecer-se a si mesmo. Pedro é que precisava conhecer que ele dependia do Senhor Jesus para qualquer coisa na vida dele. Que ele não era aquele que podia bater no peito e falar: estou preparado, vou até a cruz. Não. Ele tinha que estar debaixo da dependência do amor incondicional de Deus. Quando Pedro entende isso, quando Pedro entende que ama a Deus, mesmo com amor imperfeito, mas ama a Deus acima de todas as coisas, o Senhor o coloca de pé e diz: cumpre o meu chamado, cumpre o propósito que eu tenho para a sua vida, faz tudo aquilo que eu falei que você vai fazer. O que nós entendemos com isso, irmãos? A partir desse momento, aí nesse exato momento, termina a veneração de Pedro. Ele levanta a mão para ser o grande líder da igreja de Jerusalém. Ele levanta dali para ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Em uma pregação, 3.000 almas, em outra, 5.000. Ele passava pelas ruas, as pessoas colocavam os doentes na calçada para pelo menos a sombra dele passar. Porque vidas eram curadas e transformadas onde Pedro passava. Mas tudo isso por quê? Por que terminou a veneração? Por que tudo que o Senhor prometeu se cumpriu? Porque ele reconheceu que o amor dele, mesmo imperfeito, estava em Deus. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância. Interessante que no final desse diálogo, o Senhor Jesus faz questão de dizer para ele: olha, Pedro, hoje você vai onde você quer, mas vai chegar o momento que você não vai onde você vai poder, que é onde você quer ir, mas você vai ser conduzido, você vai ser levado daqui para ali. O Senhor estava falando a respeito das prisões que Pedro haveria de sofrer e morreria em uma dessas prisões. O Senhor Jesus em nenhum momento nos engana a respeito das lutas e provações. O Senhor Jesus em nenhum momento nos engana a respeito das peneiras, pelo contrário, Ele nos avisa, como fez com Pedro, restaurou Pedro. Agora você, campeão, vencedor, nunca mais vou sofrer, nunca mais vou cair, nunca mais vou passar pela peneira. Jesus falou: você vai ser preso, Pedro. Você vai ser carregado daqui para ali. Você vai morrer numa prisão. Mas você vai ser poderosamente usado. Você vai ser o grande líder que eu disse que você seria. Você vai ser o pescador de almas que eu disse que você seria. Meu irmão, é interessante. Se nós formos olhar na história dos homens de Deus, tanto dos homens bíblicos, da história bíblica, quanto da história dos nossos dias, nós vamos ver. Você pode olhar isso na sua própria vida também. Você vai ver que normalmente o momento de peneiração, ele vem entre grandes momentos de revelação e de poder de Deus. Por quê? Porque justamente a peneiração é para nos levar a uma situação maior, a uma experiência mais profunda, a reconhecer, a aprender algo novo de Deus. Passamos por um momento de revelação, de grande poder de Deus na nossa vida, de grande manifestação do poder de Deus, passamos pela peneira. Vem outra revelação maior ainda, outro momento de manifestação do poder de Deus, passamos pela peneira. E assim o Senhor vai nos levando, de fé em fé, de glória em glória, até o dia que Ele virá para nos buscar, ou nos levará para nos encontrarmos com Ele. Concluindo essa palavra, meu irmão, se você passou pela peneira, se você conheceu a restauração do seu Deus, agora você pode ajudar outros irmãos. Agora você pode apacentar as ovelhas. Agora você pode cuidar daqueles que talvez estejam passando por situações parecidas. Como o Senhor falou com Pedro naquele momento: quando te converteres, quando retornares, cuida dos seus irmãos. Ou seja, edifica a igreja. Seja usado para manter a igreja de pé. Judas caiu e lá ficou. Suicidou-se, ali foi o seu filho. Pedro também caiu, mas o Senhor o colocou de pé, porque ele entendeu que o amor dele por Jesus, mesmo sendo imperfeito, estava acima de qualquer coisa na vida dele. Jesus o fez ver isso lá naquela praia. Eu quero te convidar nessa noite a dizer isso para o Senhor: Senhor, eu te amo, Senhor, acima de qualquer coisa, com amor imperfeito, com amor humano como eu sou, mas eu te amo acima de todas as coisas. Eu quero te servir, eu quero me colocar à tua disposição, eu quero ver os teus planos, os teus sonhos se cumprindo na minha vida. Não para a minha glória, mas para a tua glória. Se coloque de pé nesse momento. Eu tenho certeza que há aqui entre nós pessoas que talvez já tenham sido peneiradas e já caíram. Tenho certeza que há entre nós pessoas que estão passando por essa peneira agora, estão sendo jogados de um lado para o outro, estão passando por ventos tão fortes, por fúria de Satanás, e você fica perguntando que eu errei, que eu fiz. Mas o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite para você entender que Ele permite a peneira quando Ele tem um propósito superior na sua vida. E eu tenho certeza que existem outros também, terceiro tipo de pessoas aqui, que estão aqui nessa noite ouvindo essa palavra, exatamente como aquele aviso que Simão ouviu, que Simão Pedro ouviu naquele momento lá na mesa da ceia. Simão, Simão, Satanás nos reclamou para nos peneirar como trigo. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui nessa noite que estão ouvindo esse aviso. O Espírito Santo já falou isso para você outras vezes. Essa palavra é só uma confirmação. É um aviso para que você permaneça, para que você não caia como Pedro. Ou se já caiu, você se levante e declare para o seu amor por Ele acima de qualquer outra coisa. Eu quero convidar você que ouviu a voz de Deus nessa noite. Você que está em uma dessas três condições, já peneirado, já caído, passando pela peneira, passando por provações e lutas terríveis, fúria, afronta de Satanás, ou você que entende que o Senhor está te avisando que essa peneira está chegando. Vem aqui à frente. Se você se vê dentro de uma dessas três condições, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero interceder por você como Jesus intercedeu por Pedro. E ele conseguiu se levantar. Quero orar por você para que o Senhor te dê forças, o Senhor te coloque de pé, o Senhor te mantenha de pé. O Senhor te faça um vencedor, mesmo nas provas, mesmo nas lutas, mesmo nas adversidades. O Senhor está te esperando, vem aqui à frente. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Aleluia. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caindo, Ele não deixa. Restaurou o chamado, restaurou o amor, restaurou a convicção, restaurou a fé de Pedro. Eu te peço, Senhor, restaura a fé dos teus filhos. Restaura o chamado, restaura a convicção. Restaura, Senhor, todas as tuas promessas para a vida deles. Senhor, que eles sejam erguidos novamente. Que eles sejam colocados de pé nesta noite, Senhor, para cumprirem, Senhor, o lindo plano que tu tens para a vida deles. Para que eles possam, Senhor, alcançar a posição mais alta que essa fase de peneiração os capacitou para alcançar. Senhor, cuida dessas vidas. Trata do profundo do coração deles, ó Deus. Toma, dá-lhes, Senhor, a alegria da salvação. Senhor, traga-os de volta para o centro da tua vontade, para os teus caminhos, para os teus propósitos. Pai querido, eu quero te pedir agora por aqueles que estão passando pela peneira. Para aqueles que estão passando por momentos de dor. Oh, Senhor, eu quero te pedir para aqueles que estão chorando, Senhor, pelas madrugadas. Senhor, eu quero te pedir para aqueles que estão ouvindo as acusações de Satanás, as mentiras de Satanás, dizendo que eles não vão suportar, dizendo que eles já estão caídos, dizendo que eles não vão chegar até o fim. Senhor, traga agora, Senhor, traga agora as tuas forças, ó Deus. Senhor, recolhe as lágrimas. Cessa o gemido, ó Deus. Dá-lhes forças para passar, Senhor, por esta peneira, ó Deus. Mas permanecerem como trigo na tua presença. Espírito Santo de Deus, que não se perca, Senhor, mas que a tua igreja seja estabelecida, que os nossos irmãos sejam fortalecidos. Senhor, suriando lá. Acalma os ventos, Senhor. Sustenta a tua igreja, Senhor. Calma, Senhor. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tu és o Deus que conhece cada vida. Tu és o Deus que sabe, Senhor, o limite de cada Deus. Tu és o Deus, só Pai, que permite a peneira, mas impõe os limites. Senhor, as tuas forças em nós. Por isso, Senhor, eu quero descansar em ti. Eu quero confiar em ti, Senhor, sabendo que tu has de sustentar cada uma dessas vidas enquanto eles são peregrinos. Senhor, eu quero te pedir também por aqueles que recebem esta palavra nesta noite como um aviso. Que a peneira ainda não chegou, mas sabem, um dia ela virá. Senhor, que eles estejam atentos à tua voz. Que eles estejam, Senhor, entendendo, Senhor, os teus planos. Entendendo os teus propósitos. Aleluia, Pai. Serei permanecendo firmes, ó Deus, em todos os momentos das suas vidas. Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos como igreja. Ajuda-nos como filhos. Ajuda-nos, ó Deus. Senhor, que ao passarmos pela peneira, que não vejamos, Senhor, vidas caídas, que não vejamos, Senhor, votos rompidos, promessas abandonadas. Mas pelo contrário, que vejamos, Senhor, vejamos homens e mulheres capacitados para ir além, capacitados para galgar posições maiores, bem maiores na tua presença. Senhor, continua sustentando os teus filhos, continua mantendo-os em pé, Deus. Nós nos entregamos às tuas mãos. Nós, Senhor, intercedemos por eles, para que a fé deles não desfaleça, mas que eles permaneçam de pé. E fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus nos ama, amém, irmãos? Deus está aqui nesse momento e Ele está ao nosso lado.